A AS me confirmou que chegou uma, que é o voo 6201 com destino Galeão para 0045. E a do senhor mesmo, que é o voo 6310, não chegou. Essa eu confirmei agora com o plano, com o tratamento de plano Recife, não chegou nada a respeito desse voo. Eles informaram que mandou para o 0045 então, né, do 6310. Vou correr atrás de novo. Controle. Mantém sua escuta, né? Confirma. Confirmando, mantém sua escuta. Afirma. Gente. O chama é 6224, autorizado a final do procedimento ILS que fez 10, desça para 2.000 pés, altímetro 1021, reporte estabilizado. 21, desça para 2.000 pés, reportará estabilizado no ILS. O chama é 6224. Vem 2224, agora sim chama o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, por favor. O 2625 alterna 1245, tenha uma boa noite. Da Gol na escuta. Você está pronto para 4? Para Guarulhos 360, conforme o plano, decola Dona Zero com primeira curva direita, saída da El, Leta, depois direta posição Bridge, onde intercepta Perzulu 16. Frequência do controle em 1208, seu transponder 5015. Estamos prontos para o estacionamento no 074. Cada reporte táxi, 6209. Tranquilo, Papa Vito, controle de Salvador, boa noite, mantenha condições gerais, nível 095, altímetro em Salvador, no 021, no chame pronto para descer. Tranquilo, pode usar a rota, tá? Autorizado. Autorizado, muito obrigado. objeto 5716, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada a Mare, altímetro no 021. 050, chegada a Mare, Mare. Janeiro 6224, localizador. Janeiro 6224, completa final do procedimento TLS que foi aguardando transferência para todos. Gente, aguardando, 6224. Patango Juliette, Quebec, Silo, controle Salvador, boa noite. 4390, prossiga. Já confirmei com a S, ele tá, o seu despachante está ligando direto para ele. Só um instante, assim que ele receber e transmitir, eu já libero. Neto, mantém condições duais, voltando para Salvador no 021, no reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos. Chamé 6224, agora a torre 118 decimal, 95 composto. Obrigado, chamando agora, se vê, dando tudo. Togo, Chamé 6224. 6224, controle. Chamé 6224, prossiga. Checado, 160 graus, 109, 6224. É 224 avistado, cheque para de pouso, vento nos 50 graus, 109. Time de Jato Quebec, quilo controle. Autorizado, reporte visual com a cabeceira 17. E eu vou informar a central infra-aero, só um minuto. Está autorizado, reporte táxi 6313. Desça em condições visuais, mantendo separação com o solo para o número 1500 bem. Altímetro no 021. É 310, está pronto para cópia? Recife 350, Aperuísco 58. Decola no 0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1208. E aguarde o código transponder 6310. Correto. informe para o posto de acionamento. Autorizado Duna, desça para 2.1 PEN, altímetro 1021, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 2.1 no 021, 58576. Então, 4, chegou alguém aí para liberar o seu tráfego? Eu liberei a aeronave do 5 para o pushback, a aeronave da companhia. Se ela já tiver completado, só aguarda ela passar a cauda aqui. Então tá feia a coisa. Me informe quando você estiver pronto, então. 6224, seu solo 03, libera direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6224. Juliette, ok. Porte pronto para o táxi. Quebec-Kilo vai prosseguir para 10, acuse na curta final, vento 150 com 8 nós, Juliette Quebec-Kilo. Ponto 235 para Confins, sente, aguarde cópia, 4235. Zero na escuta. Seu código é 5563. No meia dúzia. Ok, já liberaram o senhor aí no finger? E tem uma aeronave da companhia no 5, o senhor pode executar simultâneo com o mesmo, ok? Com o do portão número 5. Tá em forma, táxi. Vou até o ponto de espera da ONU Zero e acuse pronto para decolagem, Ocean Air 6201. Gripe Zuno, 60 graus com 8 nós, pista no zero, Juliette Quebec Kilo. O Chaner no portão 56313 na escuta. Ok, coordenando com o seu motorista aí, tem uma aeronave da companhia que vai ingressar via Juliette para o portão 01. Deixa ele passar e após o senhor pode executar, ok? O Chaner 6224 ingressa na Juliette, seu portão 01. Salvador, boa noite, 3178 da TAM. Informação alta. 3178, controle Salvador, acendo identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 021. Ok, identificou, desça para o 050, pode voar, tá? Autorizado. Obrigado. Correto, mas escuta para o Bush. Para o Bush, é o número 3 no setor. Livre pouso, 170 com 79. Corona está pronto para decolar? Observe o César que está cruzando a cabeceira, a linha mantém cabeceira no 06201. No Melvin, a temporal altitude está a 3 milhas do marcador externo. Afirmativo, senhor. Nós estamos aqui fazendo um pequeno desviozinho para evitar uma formação aqui bem grande. Sim, reporte visual com a pista, web 57 no Melvin. Reportarei, web 57 no Melvin. 57 no Melvin. Fique atento ao sinalizador naquele pátio, o Gillette Quebec Kilo. Afirmativo até o corte de motores. Controle de Salvador, acima de identificação. Cinco, contato radar. 63 milhas, Nordeste de Salvador, autorizado chegada, bom. Chame pronto para descida, altímetro no 021. Estabilizado, web 57 no meio. Completa o final, chama agora a torre 118, decimal 951. 295. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 5796. No meio livre, pouso no 0, 170 graus, 8 nós, pista molhada. Meia 201, decolou zona 0, chame controle em 1208, uma boa noite. Controle, Salvador, boa noite, chame 6201. Chanel 6201, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após letra direto bridge. 360 da EL, após letra direto bridge, pode voar dada presente? Autorizado direto letra. Direto da EL 6201. Estou autorizado para o ponto de espera, dono 0 via Índia Alpha, cruze pronto para a decolagem 6303. Vindo o tráfego da companhia até o ponto de espera, dono 0, acuse pronto para a decolagem, o 6310. Azul 4235 na escuta. Passarão duas aeronaves da cauda. A segunda está iniciando lá no 612 agora. Assim que ela passar a retaguarda, você pode executar o push e informar táxi. Web 57 no meio, seu solo 12, libera a direita. Seu táxi é via Alfa, Kilo, Pátio 3. Está indicando a posição 612, fique atento ao sinalizador. Web 57 no meio. Braços em. Aguarde o número 2 agora no setor, aguarde para o puxo no 074. Vai alinhar e decolar o vento 1,60 graus, 8,9, 6,3, 1,3. Após a corrida do mesmo, a linha mantém no 0,63, 1,0. Então 3178, autorizado a final do procedimento LS que foi puxando 0, desça para 21 pés, altímetro no 021, reporte estabilizado. Desça 2021, autorizado o procedimento LS, reporte estabilizado 3178 da casa. Reporte quando estiver pronto. Já está pronto aí? Execute, recuse e pronto para o táxi. Milhas e meia da rotatória, descendo o campo, o que ele pode fazer? Agora torre 118, decimal 9, 118, 9, 5. Para descida, 355, 355, 5, desce para 4 mil pés, altímetro no 021. 4.595. Pistão no 7150 graus, 89. Tem livre aproximação, reporte checado, aquilo para fazer tudo. Três, uno, três, decolou, zona meia, controle em 1208, uma boa noite. Vou chamar 6201, chama agora o centro Recife. 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 133, 25, boa, 6201. controle, Salvador, boa noite, Oceano 63-13. Ah, sua escuta. Oceano 63-13, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da EL, após Leda direto bridge. 360, saída da EL, Leda bridge, Oceano 63-13. Livre táxi, acuse pronto para decolagem, o azul 4235. Voo no 074, coordene com a equipe de solo assim que o tráfego liberar a retaguarda, execute o push and farm táxi. Pouso no 7150 graus, 8 nós, quilo Papa Vitor. Zero, decolou, 1-0, decolou o 1-8, chame controle, 1-2-0-8, boa noite. Nada. Olhe, Salvador, chame 6310. Oceano 6310, contato radar na decolagem, sul para o nível 350 na saída Puca, transmissão Caju. 350 Puca, Caju, 6310. Autorizado, alinhar e decolar, 1-5-0 graus, 8 nós, pista no 04-235. Vitor, seu solo aos 2-0, qual é o pátio de estacionamento? Da Bata, está autorizado o backtrack, reporte pista livre, quilo para o Vitor.